Bora ouvir mais um sucesso. Bom Astral FM, a conexão que eleva. Olá pessoal, eu sou a Sol Viana, todos os sábados às 13 horas aqui pela Bom Astral FM. Eu estarei aqui com vocês no programa Era Só o Que Me Faltava. Para você sintonizar, Baixada Santista 102,9, Sumaré 96,7. Oh! noite pra você que tá sintonizado na Bom Astral FM. Aqui você encontra as canções que marcaram época e os programas que te ajudam a pensar diferente, virar a chavinha e mudar a sua vida. E bora ouvir mais um sucesso? Bom Astral FM, a conexão que eleva. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò, e non dici una parola. È più piccola che mai, in silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là. Potrebbe svegliare chi la scalderà. Strana amica di una sera, io ringrazierò la tua pelle sconosciuta e sincera, ma nella mente di lei. Lei si muove e la sua mano dolcemente cerca me, e nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c'è. Mi dispiace, c'è tanta, tanta voglia di lei. Chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante, il mio posto è solo là. Strana amica di una sera, Olá, nós somos a Rádio Bom Astral FM, a mais nova da Baixada Santista. 102,9 na Baixada Santista e 96,7 em Sumaré. A Rádio Bom Astral FM convida você e seus clientes a se juntarem aos milhares de nossos ouvintes. Junte-se a nós e traga o seu produto e anuncie conosco. Faça bombar seu produto na frequência 102,9 e em todas as nossas plataformas digitais. Mais informações, acesse www.radiobomastralfm.com.br. Tudo junto, acesse nosso site e faça parte da maior rede de rádios do Brasil. Entre agora mesmo no site www.radiobomastralfm.com.br. Silence, break the silence. Come Saiba a energia de hoje pela astrologia. Edu Scarfon comenta os atributos do planeta que rege o dia. Pegue essas dicas e tenha mais fluidez. Olá, eu sou o astrólogo Edu Scarfon e agora chegou o momento de falarmos sobre a energia da quinta-feira. Quinta, um dia regido por Júpiter, o astro benéfico da astrologia, o grande pai. Júpiter é o planeta da abundância, tudo ele expande nas nossas vidas. Então você que está precisando de crescimento, daquele fermento, sabe, para as coisas deslancharem, aproveite o dia de hoje, que naturalmente é um dia benevolente para as coisas acontecerem e até surpreenderem. Você pode conseguir comissões maiores, conquista de clientes, de fregueses, se você se dedicar no dia de hoje. Agora, tome cuidado que o dia de Júpiter naturalmente expande tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, quem tiver na energia do amor, é muito amor. Quem tiver na energia da alegria, vai ser aquela diversão contagiante. Mas quem tiver na energia da tristeza, da raiva, vai ficar enfurecido. Então, se policie. Afinal, Júpiter expande tudo aquilo que a gente está cultivando. No geral, é um dia muito bom para happy hours e dias também para você clamar aos astros e à espiritualidade por justiça, porque Júpiter é o astro ligado, tá, às questões judiciais. Também é um dia bom para pensar naquela viagem internacional que você deseja fazer, né, assim que as coisas estiverem favoráveis para isso. Eu vou ficando por aqui e te convido a me seguir no Instagram, @eduscarfon. E que as bênçãos de Júpiter recaiam sobre você nessa quinta-feira. Pegue essas dicas e tenha mais fluidez. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, por

I wanna rock. Encontrar de qualquer jeito pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. falar a voz do coração. future tattoo. And I've been writing on a ghost train where the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am. In a screaming rain of faces I seen her standing in the light. She had a ticket for the races, yeah, just like me. She was a victim of the night. Spanish city to me when we were kids. Girl, it looked so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when I were kids. Thank you.

Alexandre. Dois brilhantes condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos eu tive medo de acordar de um sonho lindo, garantir e ter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminhos, precipícios. Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança. Sensível demais, eu sou alguém. Qualquer lembrança de nós dois, sensível demais. Você me deixou e agora, como dominar as emoções?

guaias, guaias.